A emissão que se segue é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Regional Sanjourense, a emitir em FM na frequência de 88.1 em São João da Madeira. Bem-vindos ao Planeta Rock, emissão especial de tributo a Gary Moore. O músico foi encontrado morto no passado dia 6 de fevereiro no hotel onde estava alojado lá em Espanha, a passar férias, ao que tudo indica. O músico perdeu a vida aos 58 anos, depois de uma carreira cheia de sucessos, tendo integrado os Skid Row e também os Thin Lizzy. Gary Moore era irlandês, tinha nascido em Belfast. Ao longo desta hora vamos ter por aqui grandes canções que marcaram a carreira de Gary Moore. A primeira, Chateau, Parisian Walkways, uma das baladas mais conhecidas da história do rock e também da carreira de Gary Moore. Seguimos em frente com mais música de Gary Moore, mais rock nesta emissão. House. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Come on Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Esta chama-se Friday on My Mind, outra das grandes canções que nos deixou Gary Moore. Esta emissão é totalmente dedicada ao músico que perdeu a vida aos 58 anos. Temos mais já a seguir. Planeta Rock. Of De Gary Moore, chama-se Wild Frontier. Esta semana estamos a prestar tributo ao músico mestre da guitarra que perdeu a vida aos 58 anos no passado domingo, dia 6 de fevereiro. O músico foi encontrado morto num hotel em Espanha. Segue então mais música de Gary Moore, agora com Shapes of Things e depois Wishing Well. Thank you. Atrás, Shape of Things, continua o tributo ao músico nesta emissão do Planeta Rock, já a seguir. Agora, a palavra de Deus está mais perto de você. Aos domingos, o Canal 2 transmite a mensagem do Apóstolo Marques. Uma oportunidade para refletir, aprender e, acima de tudo, ficar com Deus. Mensagem pelo Apóstolo Marques, todos os domingos, às 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual é o single mais badalado do dia? Então o canal 2 dá-te, não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta, às 3 da tarde, Pop Hits, o melhor da música pop no canal 2 da Antena Web. Aos domingos, às 7:30 da tarde, o canal 2 passa a transmitir um espaço que varia entre a conversa e a música. Jorge Salvador traz-lhe durante 30 minutos algumas reflexões suas, bem como escolhas musicais que certamente irão ser do seu agrado. Eis o espaço ideal para refletir e descontrair em simultâneo. Radio Talk, todos os domingos, entre as 7:30 e as 8 da noite. Só aqui, no canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no canal 2 ao melhor da música nacional.

Estamos a prestar tributo a Gary Moore, o músico que faleceu no passado domingo 6 de fevereiro aos 58 anos. Ouvimos Don't Take Me For A Loser, a seguir Hold On To Love e mais à frente Take A Little Time no Planeta Rock. Sky ficou Take a Little Time na órbita do Planeta Rock. Já a seguir entramos na última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. Places getting much too small. Make me disappear. Vanish through the nearest wall. Give me one good reason why I should stay. Estamos assim a chegar ao final desta emissão especial do Planeta Rock, emissão de tributo a Gary Moore, mestre do rock e da guitarra, que perdeu a vida no passado dia 6 de fevereiro em Espanha, onde supostamente passava férias. Gary Moore morreu aos 58 anos e deixou um enorme legado no mundo da música, tendo passado pelos Skid Row e também pelos Thin Lizzy. Estamos então de saída na próxima semana a mais, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos, até para a semana. Já sabem, estamos também no Facebook. É só procurar Planeta Rock by Miguel Freitas. Miguel Freitas. felt so lost and lonely too. What could I say? What could I do? After all the time goes by, no one knows the reasons why. You lived each day like there was no tomorrow. You spent those years living on time you borrowed. And in your eyes, all I could see was sorrow. To win, but you lose just still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an Rock. Bye.